força mais poderosa do universo. É a chave que abre as portas da felicidade e da realização que falta pouco para ser. O amor é a luz que ilumina nossa vida, nos faz sentir vivos e completos. Que haja muito amor em cada dia. Ame sem medo com todo o seu peito. O amor é a chave para a harmonia. Ame, seja amado com toda alegria. Que o mundo seja preenchido de amor e que todos conheçam esse tesouro maior. Poderosa do universo, é a chave que abre as portas da felicidade e da realização que falta pouco para ser. O amor é a luz que ilumina nossa vida, nos faz sentir vivos e completos. Que haja muito amor em cada dia. Ame sem medo com todo o seu peito. O amor é a chave para a harmonia. Ame, seja amado com toda alegria. Que o mundo seja preenchido de amor e que todos conheçam esse tesouro maior.